Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui em mais o Asila Cast. Aqui é Joel Suki e num buraco. Não, não vou fazer a frase aí. Buraco. Vou fazer essa frase não, que vai dar espaço aí pro Mandé. Buraqueal, né? Vou abrir aqui o livro do Hobbit e falar uma frase rolete. Vai. Vai. Atravessaram a sala arruinada. Aqui é o Telos e. Ou melhor. Não, aqui não é o Telos, não. Já é isso, velho. Eu sou. Fedorento. Eu sou o Mago Gandalf. Bicho, é muito doido aí. Vai ficar essa daí só porque ficou nitidamente que tu tá consumindo alucinógenos aí. Cogumelos, né? E eu sou o Neto Maru e eu não gosto de anões. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre o Hobbit. E-mails. Só pra não perder o costume, né? Veio. E vamos para mais uma semana de Bezos Azela Cast. Vamos lá. E vamos para os recados, Neto. Como a gente já vem falando, né, as nossas redes sociais, os canais de comunicação aí online, 24 horas, né, que os nossos ouvintes têm com a gente. Isso, cara. A galera quer conversar com a gente, né, pode ir no Facebook, fb.com/azileitor, e lá no Twitter, né, também, o @azileitor. Isso aí é o que o pessoal já conhecia, né, ele sabia que pelo facebook.com/azileito e no @azileito no Twitter ele conseguia falar com a gente, só que a partir dessa semana tem um local a mais pra eles procurarem a gente, né? Sim, cara, lá no canal do YouTube, né? Exatamente. Não, a gente vai deixar o link aí do YouTube, já tem vídeo rolando lá, né, cara? O primeiro vídeo foi do Locadora do Asila, né, cara? Episódio piloto. Pois é, já tem um piloto lá pra você dar a nota, né? Dizer o que achou, o que não achou. Pois é, o episódio piloto do Locadora do Asila vai ser um canal de jogos old school, né, cara? Que eu tô fazendo, que eu comecei o projeto, né? Né, cara? Vamos ver o que é que vai dar esse projeto aí. E tem outro detalhe, né, também, quando o cara assiste o vídeo do YouTube, a gente tem que lembrar, por exemplo, no Facebook é importante o cara curtir a página do Asila, né? E curtir as postagens também, né, que sempre tá rolando. Exatamente. Lá. No YouTube também o cara tem essa opção, né, quando ele assiste o filme, dá o joinha, né, deixar o comentário lá dele dizendo o que ele achou, o que é que ele acha que tem que ter, a sugestão do que ele, de um jogo, né, alguma coisa do tipo que ele acha que tem que ter no locador do Asila, né? Exatamente. Aí deixar o link aí do primeiro episódio, né, cara? Você dá uma assistida lá no Locadora do Asila, diz lá o que é que você tá achando e o que é que tem que ter, né, cara? Pois é. Como a gente já vem dizendo, mandem as sugestões pra gente. Como os nossos ouvintes mais antigos podem notar, 2013 a gente tá cumprindo praticamente todas as promessas, né, que a gente olha fez. Aí, cara, tá começando. Tá saindo vídeo, tá saindo tudo que a gente tá prometendo, né? Então acompanha a gente e continuem cobrando, que a gente espera que em 2013 a gente consiga bater todas as nossas metas, né? É, cara. E lá no site também, né, cara? No azileitor.com.br tá rolando muita coisa legal, né, cara? Muitas postagens novas, né, da Lia, cara? Tá se garantindo aí, né, no retorno dela. A Lia voltou de férias com tudo, né? Postando tudo e mais um pouco. Vale a pena aí vocês conferirem. Tá rico. E aquilo que a gente diz, né? Se o cara quiser tá por dentro de tudo que acontece nesse meio de cultura nerd, né? Entretenimento, coisas geeks, dê uma olhada lá no site que agora a gente tá conseguindo, né? Diariamente sempre tem uma coisa nova, uma postagem, um vídeo, uma atração, né? Exatamente, cara. E a gente tá chegando aqui no episódio de número 100 do Asila Cast, rapaz. Olha aí. Episódio 100. Estamos quase lá. E a gente pede pra vocês colocarem aí nos comentários, né, cara, ideias, sugestões do que vocês querem ver no episódio número 100, né? Esse episódio aqui é o 95, né? Já tá chegando, faltam só 5 episódios. É, foi como a gente diz, a gente conseguiu fazer o especial de Natal, né? Eu achei que ficou maneiríssimo, né, cara? Do RC Show, né, cara? Pois é, cara, a gente conseguiu fazer o RC Show, muita gente curtiu e tal, e fica aí na mão de vocês. É, tentem enviar e tal as ideias do que vocês estão querendo e tal, pra gente realmente conseguir fazer esse especial, né, do nosso episódio 100, né, cara, o mega especial asilístico ser uma coisa realmente especial, né? Pois é, cara, muita gente pedindo ali o episódio do especial do D'Cro, né, com o Manel. Mas esse aí a gente tá tentando articular com o D'Cro, né? O pessoal pensa que a agenda do D'Cro é fácil, né? Então. Pois é, né? Não, mas a galera envia aí nos comentários o que é que vocês querem no episódio de número 100 do AzillaCast. E outra coisa que a gente quer também que vocês façam, né, cara, é clicar nos links da Saraiva, né, cara? Como a gente tá... Isso aí é de extrema importância. Como a gente tá fazendo esse episódio sobre o Hobbit, compre o livro do O Hobbit, né, cara? Que chegou uma versão agora de capa dura, né, cara? Dos 75 anos da primeira publicação do Hobbit. Dá uma olhada lá, compra, que isso ajuda a gente e deixa a gente mais feliz, né, cara, também. Quebra o nosso galho, né, se você quer ajudar, se você já vai comprar, né, viu o filme, achou o filme foda, acha que tem que ter, não custa nada comprar pelo nosso querido link da Saraiva, né. Exatamente, cara. É, pra não dizer que a gente também não ajuda os leitores, né, o Thiago Costa Santos aqui enviou o link da banda do tio dele. A banda Poros, né, cara? Ele pediu pra gente dar uma divulgada aí. Clica. Tá aí a banda do cara, né? Vai saber, né? Tem o link aí embaixo, né, cara? Banda Poros. Clica aí e vê essa parada aí, cara. Vê qual é, né? Se você não gostar, a gente também não tem nada a ver com isso, né? Primeiro e-mail é o do Alan David, 15 anos, Natal. De volta aos estágios, aí. O cara tá empregado, né? O asilo ali fez ele conseguir um emprego, né? Isso é miraculoso, mano. Pois é. Daqui a alguns dias o History vai fazer alguma entrevista com a gente, mano. Pois é, mano. Um podcast que arruma empregos milagrosamente pros ouvintes, né? Inclusive, se você tem algum amigo aí que tá nas drogas, né? Tá ruim mesmo, mande ele assistir o programa que tem dado certo, né? Pois é. Fala aí, galera do Asila, neste e-mail venho contar uma história que não me orgulho muito. Pois bem, hoje tenho 15 anos, mas aos 12 eu comprei um skate. Ixi, mano. Aí sim, a época Bart Simpson, né? É, até tentei aprender a andar, mas não dava. Às vezes me arriscava, mas sempre meu destino era a calçada. Como eu era pequeno, consegui sentar em cima do skate, deixava a perna meio esticada e descia a ladeira, ladeira rápido. Ixi, mano, aquela tarefa do cara sentar e descer a ladeira, né, de uma vez. Será que essa aí vai ser a história que ele descobriu o carrinho de rolimã? Como de regra, me joguei do skate antes de chegar no fim da calçada. É isso, meu. O cara chegou perto do chão, aí deu um pulozão ali, velho. É, meu, a famosa descida kamikaze, meu. O cara tem que pular pra não ir com tudo no paralelepípedo ali, na quina zona da calçada. É, foi quando eu ouvi um grito e eu tinha acertado a canela do velho do... Como é, velho? Acertado a canela do velho do cachorro quente. Isso é doido, mano. Logo do cachorro quente? Do é. Aí ele diz aqui que hoje o cara morreu por causa que aconteceu esse acidente aí. É, infeccionou, né, a perna do cara, né, a parada do tétano. Não, mas ninguém sabe se ele morreu por causa disso. Mas... É, então, realmente, a perna do cara apodreceu, ele morreu. Mas não tá confirmado. Ele já podia estar com a perna quebrada antes daquele acidente, né? Ele começou a me xingar e correu atrás de mim com o skate pra me bater. Como ele tinha labirintite, ele chutou o próprio pé e se fudeu no chão. Vixe, mano, e o cara, velho. Como resultado... Porra! O resultado, ele quebrou a perna e eu a cabeça, depois da surra que eu levei. Valeu, galera. Tenho certeza que 2013 será o Anazila. Olha aí, cara. O Anazila, né? 2003 aí. Anazila, é. Botem isso aí nos seus calendários, nas suas repartições públicas, né? Pois é. 2013, coloquem embaixo. O Anazila. Na espera de um cast sobre Red Hot Chili Peppers. Olha aí, cara. É mesmo, né? A gente ainda não fez nenhum deles, não, né? Pois é. Mas vamos ver, né? Vamos ver. É, o Red Hot Zão merece. O próximo é do Rafael Campos. 24 anos, dependente se o Azila sai antes ou depois do dia 8 de janeiro. Ele ainda é tem 24, ele, né? É, ele tem 24, e mesmo que ele tivesse 25, a gente ainda assim diria que ele tem 24 anos. É, pois é. E aí, Azilados, demorei muito tempo pra mandar um e-mail pra vocês. Escuto o Azila há cerca de um ano, olha aí, mano, que filho de uma égua, mano, bicho ouve. Nunca comentou, mano. Pois é, mas aproveita e vê o vídeo lá do YouTube, curte, assina o nosso canal e dá um joinha lá no vídeo, né? Exatamente, cara. Curte lá o Locadora do Azila. E aí já começa. Sobre o sotaque, eu acho fantástico para o programa. Demorei um tempo para conseguir entender o que falam e diferenciar a voz de cada um. Olha aí, mas isso aí se chama evolução, né? Pois é, cara, o cara vai desenvolvendo ali o sentido do cara, né, ali. A audição dele fica mais apurada, né? O Azila é bom por causa disso, né, cara? O Azila colaborando com o cara desenvolveu o sétimo sentido, né? Pois é. Olha aí. A minha história de quando eu trabalhava no Lan House aqui em BH, lá pelos anos de 2007, 2008. Eu estava lá na Santa Paz do Senhor no meio da tarde de um dia de semana. E a Lan com dois ou três clientes. Um deles era um cara de uns 20 e poucos anos que sempre frequentava o local com sua namorada. Vigil. É, o cara já fica meio assim, porque tem as histórias do Manel, né? O cara sempre com a namorada e tal. Negócio da sessão maior de 18, né? Pois é, né? É, nesse dia em questão, ele estava sem ela, né? E completamente curvado na direção do monitor. Vigil. Inclusive, o cidadão nem piscava, parecendo um verme novo. Vigil. É, o cara já fica meio assim, né? Mas lá no, em BH, esses bichos chamam os caras de verminoso também, mano. Eu pensei que era só aqui, ó. O cara vê, né, mas a sigla verminoso cruzando o país. Se em BH o pessoal que é muito asilado numa coisa também recebe o nome de verminoso, deve ser um fenômeno do Brasil inteiro, né? Pois é, né? Bom, o nosso querido amigo achou suspeito e foi ver através de um software de Lan House, né? O cara altamente hacker aí, né? Espião. E o cara se sente o hackerzão, né, mesmo. É, o cara só abre, dá dois cliques num programa e o cara é o hacker. Bom, pois é, ele abriu lá o programa muito simples e foi ver o que é que o garotão tava fazendo. E é claro, ele estava no pornozão, né? Eita, pô. Até aí normal, né, mano? O cara ganhou uma folga do namorado, foi da Lan House e foi ver como é que tava o mercado do pornô nacional, né? Como é que tava o mercado do pornô? É, pois bem. Fui pra deslogar o cara e acabei vendo que a namorada dele estava adentrando a loja. Vixe. Aí o cara já percebendo um barraco, né? Aí logo pensei, vixe, meu irmão, isso aí tem potencial pra dar merda. E aí o cara, como um bom ouvinte do Azileitor, que era, ele resolveu deixar quieto pra ver o que é que ia rolar, né? A namorada chegou por trás e tal do cara e saiu arrastando ele pelo braço para fora da Lan House. Eita, pô. E o cara deixou o PC lá com o pornozão rolando, ó. É isso. Pois é, a moral da história é que esse cidadão nunca mais voltou pra Lan House. Olha aí, velho. Porra, aí é vacilada, né, velho? Não é, velho. Eu pensei que ia acontecer alguma putaria muito doida, zona, velho. Deve ter acontecido, velho. O Rafael Campos, ele como um bom ouvinte do Asilo, ele só acompanhou a história até o circo pegar fogo e depois disse que se foda, né? Pois é, né? Bom, e é isso aí, pessoal. Continuem com os ótimos podcasts. Chamem mais o Bala pra participar. Ele diz aqui que acha o Bala muito massa, racha de rir quando o Bala participa. Aí, aí. A gente vai tentar fazer mais coisas com o Bala, né? O problema é que o Bala junto com o Manel, eles estão viciados no LOL, né? LOL, cara. Tá, agora é direto, né? No LOL. É, tá um caso sério. Se você conhece gente que foi viciada no Warcraft, apresente o LOL pra eles, né? Que o vício gente volta tudo de novo. Inclusive, a gente devia lançar uma instituição, né? Mas tipo a AA ali, sendo que pro LoL, né? E pro Warcraft. É, deve dar uma grana doida. Mas vamos lá pro episódio que tá massa. O Hobbit. Achei taria, mano, que quando eu, Manel, a gente foi assistir o filme, não tinha ninguém na sala, mano. Já bem isso, mano. Eu vou te dizer que eu fui assistir taria também. Não, mas o North Shop é taria, essa mano. Essa parte aí foi a mais engraçada, mano. Olha, mano, no filme do Batman, mano, que a gente foi assistir também na estreia lá, mano. Tinha 4 pessoas na sala, tinha 6 pessoas porque a gente levou acompanhante, mano, no dia. Ainda tava quente ainda, mano. Quente só uma porra. É, mano, não, mas o North Shop é pros fortes, viu, mano? É, mano, o que tava quente, mano? Tava, até doido. Tu tá na menopausa, mano, tinha nada quente ali, não. Ah, mano. Não, oia, mano. Mano, tu tá dizendo que o ar-condicionado tava quente? Tava, é porque tu é acostumado, mano, a quintura aí da tua casa. Tu é de Sobral, mano, os caras de Sobral. Cinema ali do Iguatemi, mano, ar-condicionado lá é ligado no máximo. É, mas é outro mundo, viu, quem mano? Quem é que te garante que o North Shop é 24 graus, mano. É, mano, até eu fui nos dois, mano. Fui assistindo os dois ali, o Hobbit. É, mas o North Shop é uma putaria grande, viu, mano? Aquele cinema ali. Eu sou o defensor do North Shop, bicho, desse garante. Acho, eu não vou nem mentir, não, mano. Se eu fosse proprietário de um cinema, mano, o mínimo que eu fazia, macho, era limpar a sala entre uma sessão e outra, mano. Não, é verdade. É que dali é uma escrotização muito grande, mano, do ser humano, mano. O cara entra na sala pra assistir um filme, mas tem gente do dormindo, mano, em cima das poltronas, mano. Aí, no dia que eu fui assistir o Looper, mano, tinha era uma cartinga zona de mijo, mano, lá, mano. Vixe, meu irmão. Deram uma mijada aqui na sala. Oi, mano. Turma, quem tô todo cagado, gente, pode ir. É, tu... partir numa aventura! Vamos aproveitar a chance de retomar Erebor. Precioso, então comemos, sabe? O Hobbit. Hobbit ali, mas ficou muito fraco aquele filme ali. Ficou fraco, olha aí, mano. Ora, mano, tô percebeu que o filme que o Manão não entende é filme fraco, mano. É. O filme não entende. Olha o que é que não tem de entender ali, mano. É, mano. Não, eu disse... Não entendendo Manel, aquela merda, não, mano. Né, eu assisto o Clube da Luta, que é um filme massa ali. Esse bicho... É, mano. O nome do filme é Clube da Luta e nem tem torneio de luta, igual o Grande Dragão Branco. Já bem isso, mano. Não doido, né? Assim, essa porra. Boa, tu criticou que só... Parece um torneiozão grande, mano. Esses bichos só duas lutazinhas, não sei o quê. Aí, filmezão todo filosófico, ele querendo ver a luta. Ah, é só, mano, essa é, só, porra, mano. É só os ouvintes verem, mano, que alguns episódios passados de filme, o Manel disse que o Titanic e o Senhor dos Anéis eram filmes de ação, mano. É, me lembro. Eu lembro. É o Titanic e o Platão, né? É. Platão. De ação, ó. É, cadê a guerra? Não sei o quê. Agora uma partezona ali fodástica ali no começo do Hobbit. E que nem tem no livro, né? Esse começozinho é aquela parte ali da destruição da cidade dos anões, mano, pelo Smaug. Puta que pariu. Acho que é doido. A primeira parte ali, mano, uns 15 minutos ali do começo, o cara é foda demais, mano. Não, aquilo ali é que faz o cara assistir o resto do filme. Acho que ficou igual o começo do Senhor dos Anéis, mano, que é aquele começozão. Eu me lembrei o começo do Senhor dos Anéis, que na minha mente começa esses bichos no vilarejo lá, né, não? Não, tem aqueles... Ah, é, parece tá Sauron ali e tudo. O início da guerra, tem razão. Não, mas eu acho que tinha que ter aquilo dali mesmo, porque, enfim, sei lá, porque se começasse o filme só o Gandalf chegando lá no... Esclarejando, né? Chegando lá no beco da poeira e nada. Aposto que ia ter cara estilo Manel dizendo essa... Ei, mano, a gente não já vê esse filme não, mano? E chegando nessa vida e tal, mas é repetido. É repetido. Aqui aquele comecinho ali do Hobbit, ele é o comecinho do Senhor dos Anéis também. Eu percebi. Não deu nada, mano. Foi o que te falei, mano. Ô, doido, velho. Eu fui assistir a primeira vez com o Manel me perguntando direto, ei, mas quem é esse cara aí, não sei o quê. Aí dentro, mano. Que é um dragão, né? Esse bicho perguntando, é um dragão mesmo que dali, mano. Porque não mostra, né? Não mostra nenhum momento Smaug, né? É, esse bicho... Não, mas porque eu assisti o Lost e tinha uma fumaça igual a essa, mano. Um dragão mesmo. Smaug nem aparece no filme, mano. O cara já vê o poder desse bicho, velho. E é bem retratada essa parada dos dragões gostarem de coisas preciosas, né? Não, é uma coisa que eles falam muito no livro, é esse negócio de ganância, né? Tá. Ganância. É uma coisa que é retratada ali no livro, no Hobbit. Porque o dragão, mano, ele não precisa daquele tesouro todo ali, né? Mas ele quer o tesouro pra ficar deitadão em cima lá, não sei o quê. Ah, mas é isso aí. Faz parte das lendas draconianas ali. Os bichos sempre querem ouro e mais ouro ali. Pra quê? Pra ficar tendo ali, guardando. Fica deitado em cima. O bicho é igual um corvo. Pra ficar tendo. O bicho é igual um corvo. Ah, mas o que eles falam mesmo no livro é essa parada de cobiça, mano. Nem os anões, mano. Esses bichos estão precisando daquele tesouro todo. Mas eles querem porque... que querem, né? No livro, simplesmente, eles querem porque querem. E é até uma parada justa, né, mano? Se os anões, segundo é o Manel, mano, podem acumular riqueza, o que eles podem, o dragão também pode, né? É. E aí, Manel, se tu fosse um anão, se tu tivesse... Eu era o anão mais bonito, pra começar a história. É, tu é doido. Os bichos são feios demais, pai. Tu fosse um anão e tu tivesse teu tesouro roubado por um dragão, o que é que faria? Nada. Chorar. Eu ia fazer um movimento anão pra recuperar o tesouro. Sabe que se o Manel fosse 15 centímetros mais baixo, esse bicho era um anão todinho, né, mano? Maria. O bicho aí é barco. Eu sou mais alto que ele, praticamente. Ele fica falando essa putaria. Mais alto, olha. Da onde, mano? Manel é um semi-anão, mano. Esse bicho, toda vida que os caras vão pular o muro, mas esse bicho é cotado pra dar o pezinho, porque ele não tem condições de passar o muro, mano. Fica parado, né? Mas o Manel não seria um bom anão, porque esse bicho geneticamente não consegue desenvolver barba, né? Isso é verdade, isso aí. O Manel seria um anão sem barba, né? Um anão aleijado. Vamos partir numa aventura! Vamos aproveitar a chance de retomar Erebor! Então comemos sangue! Isso aí é uma crítica que eu tenho um pouquinho do filme, porque alguns anões ali, em especial o Fili e o Kili, mano, esses bichos nem parecem anão, mano. Aqueles dois ali, mano, os mais jovens, né? Que é o Fili e o Kili, esses bichos parecem uns elfos mais baixos, mano. É, eu tenho também uma crítica quanto a isso, mas que eu acho um escrotidão demais o cara botar um filme com uns 12 anões, os nomes tudo parecidos pro cara decorar, mano. Torim, Torá, Torum, né? Ei, Manel, diz aí o nome dos anões, vê se tu lembra, dos três. Lembra porra, vai te lascar. Fala aí, mano. Lembra, mano. Só de um. Eu vou procurar aqui no Google. É isso, mano. Eu me lembro do... Anão chefe. Eu me lembro... Só lembra do Gimli, ó, do Senhor dos Anéis. Vixe, quem é Gimli, mano? Vixe, Mari! Não, tô frescando. Eu me lembro do... Tá frescando, não. Eu me lembro, cala a boca, seu merda. Me lembro do Vlad Vostok. Ah, você disse se lembrava do Mozo. Mozo, mano. Eu nem falei Mozo, vocês estão comendo gás, mano. O Muso. Ei, Baito, diz aí o nome de algum anão aí, vê se você lembra. Eu São conheço Pedro, o Tourinho. Tourinho. Tourinho é um touro pequeno, mano. Eu vejo que foi um dinheiro mal empregado, né, mano? Não, o dinheiro mal empregado. 3 horas assistindo um filme, mano. Cara, tem 12 anões pro cara decorar o nome, o cara não decora de nenhum, mano. Ah, mas lembra aí do nome dos personagens, tu lembra? Ainda bem. Se eu fosse, tu procurar o médico. Fui eu que paguei, olha. Sabe que o Joel pagou a minha entrada no cinema. Foi ali descontado na gasolina, meu otário. É, tá ali, ó. Vamos partir numa aventura! Vamos aproveitar a chance de retomar Erebor. Sério, é precioso. Então comemos, sabe? Agora uma crítica que eu tenho, mano. Por que é que o Gandalf, quando foi montar a equipe, mano, esse bicho teve que recrutar aquela chibatada de anão, mano? É porque um anão já não vale por muita coisa, mano. Aí tinha que recrutar 11 pra pelo menos valer 5, 6 pessoas ali. Ó, oh, doido, mano. Foi o Gandalf não, mano, que recrutou eles, mano. Quem tá... Aquela companhia ali é a companhia do Thorin, mano, do escudo de carvalho. Aí, aí, foi que eu falei. Tu falou o quê, mano? Falei o Thorin aí, ó. E aí? O livro, ele não tem essa explicação tão clara, não. Ou tem? Porque o filme fica uma coisa clara, né? Vem um cesão maligno do mal, invade lá o reinado dos anões, né? Os anões estavam numa boa, rouba tudo e os anões vão em busca de vingança, né? Ah, vão em busca do tesouro, né? Deles. De vingança, mano. Vingança. É, vingança parte do porque livro se eles... o... Se, vamos dizer, se eles não fizerem nada a respeito, o dragão vai lá e leva tudo de volta. É. De volta, o cara se muda, faz outra riqueza, aí o dragão ouve falar onde é que eles estão, aí vai buscar de novo, né? É lógico. Ora, mano. Se tu fosse um dragão vermelho, mas tu não faria isso não, mano? É, eu faria. Só pra espalhar a maldade, é porque a história é assim, mas esses bichos, os anões, eles querem recuperar o tesouro, né? Só que eles precisam de um ladrão, né? O Gandalf vai se encarregar de achar um ladrão, né, pra eles. É, afinal de contas, né, pro cara ladrão que rouba ladrão, né? É, pois é. E aí ele vai atrás do Bilbo, né, no condado, né? Rapaz, tem um otário ali, não sei o quê. Agora no livro, mano, aquela parte que esses bichos vão chegando em dupla, mano, eu achei muito mais, é, muito mais expressiva, mano. Tem uma hora que esses bichos no filme vão vem chegando, aí chega o do Alien, né, o primeiro. Inclusive o do Alien ficou foda demais, mano, a caracterização do cara, mano. Cara, aquele cara ali é um anão total, mano, aquele bicho. Que é o carecazão, que ele tem umas tatuagens onda na careca. Puta uhum. Merda, mano. O cara ficou muito foda, mano. Aquele ali é o anão versão metal, né? Inclusive tem uma parte lá do filme que eles estão na guerra, né, contra os orcs. Aí esse bicho tá numa versão zona moicana muito doida, né, lá. Agora no livro eu vou dizer também que eu não gostei dessa parte da chegada dos anões. Inclusive em todas as chegadas dos anões, porque isso aí perde tempo demais, mano. É. Toda vida que esses bichos chegam em qualquer canto da região é essa comédia, não, mano. Chegar em dupla, né, porque o Gandalf ele faz essa taria, né, de escrotizar ali com a galera. É, mas chega lá em dupla que o cara não vai nem sentir, né? Dupla de dois, viu? Tem outra parte mais na frente, ainda no livro do Hobbit, que vai ter outra parte dessa aí, deles chegando em dupla, não sei o quê. É uma porrada, mas esses bichos chegam em todo canto de dupla. Até porque o cara chegando de multidão estranha, né? É, mano, porque tu já pensou, mano, o cara tá aqui no tranquilo, em casa, de repente chega uma cambada, mano, na tua cara, não sei o quê, querendo comer tua comida, tu, vixe, já bem isso aí, mano. Sabe que quando a gente jogava Médico, isso ia acontecer demais, né? Na cara do Mel, mano. Só que, ironicamente, ninguém nunca conseguia comida ali. Mas o cara conseguia jogar. Isso aí acontecia muito na casa do Manel, também era nos RPGs, né? Porque a gente fazia essa putaria de chegar em dupla também, né? Vixe, será que muitos anões escutam cast, mano? Acho que escutam, hein? Sabe que tem um esquema antigo do Manel que é um anã, né? Ai, Deus. Vamos partir numa aventura! Vamos aproveitar a chance de retomar Erebor! Precioso, então comemos, sabe? Então, Manel, o que é que tu achou das mulheres anãs barbadas? Deu valor, normal, né? Normal. Pai demais, né? Deu valor, né, Batu? O Manel do cinema, esse bicho disse mal, o segredo é não ter gogó, mano. Tendo gogó, pode ter barba, bigode. Oi, mano. Tô nem o Isaías que pega as velhas. Acho que o Isaías pegaria, mano, anã daquela ali, tudo. Isso é racismo. Hã? Eu digo que o Isaías é afim de uma meacular que eu conheço. Caraca, como é o nome dela, hein? Ah, não, mano. É, mano, essa é sacanagem, mano. Entregando os esquemas muito loucos aí dos teus companheiros, mano. Agora essa parte no livro, né, mano, mostra que essa parte que os anões vêm chegando de dupla no livro, mostra que o livro é um pouquinho, eu não digo infantil totalmente, né, mano, mas ele é mais pro público infanto-juvenil, né, porque os anões ali são meio engraçadosão ali no livro, né, e tal. O filme, eu acho que ele tentou passar essa atmosfera, mano, do livro, e ele, eu acho que ele conseguiu, mano. Eu acho, mas porque quando eu li o livro, eu senti que o onde a história se passa dentro do condado, ele tenta transparecer esse negócio como aquele interiorzão pacato, mano. Eu me lembro de vários trechos do livro que esse bicho disse, não, mas o Bilbo tava se balançando e tal, já tava com um cafezinho ali no bule, só esperando a chaleira apitar pra ele comer com um bolozinho e tal. Chaleira apitar, é. Tanto é, mano, que em boa parte do livro, mano, as preocupações desse bicho giram em torno da hora da merenda, né? É. É uma hora lá que o Gandalf chega assim, é 9 horas da manhã, mano, tu ainda não tomou o café da manhã, não. Não, mano, o primeiro eu já tomei, mano, tô aprontando aqui o segundo, porque, sabe, né, o cara começar o dia só com café da manhã não dá não e tal. Esse bicho prepara um peixezinho e vai botando um limãozinho, né, em cima ali. essa parada do peixe é fuleira demais, né? Bota o limãozinho ali em cima, o cara, vixe, aí, velho, o cara aí todo no peixezão ali, é, chega, mano, logo do ar ali, tacando a dentada, né, ali na cabeça do bicho. É, e o cara vê que esses bichos são os mó vida boa mesmo, esse bicho preparando o peixe, né, mas depois do peixe aqui, vou dar só aquela fumada zona do mal e tirar um cochilo. É. Taria demais o Gandalf, mano, esse bicho chega logo escrotizando. É, mas tu vai cair seu ladrão, não sei o quê. Não, mas tá doido, negócio de aventura, mano. Aí dentro, aí chega lá. Não, tu vai pra aventura, bichão, não sei o quê. Isso é legal, vocês não acharam, não? Todo mundo conhece o Senhor dos Anéis por essa parada de RPG e tal. Agora eu acho o Hobbit mais cara de RPG, sabia? Essa parada de ser uma aventura mais leve, que é igual como tu disse aí. O Gandalf já chega convidando ele. Rapaz, vai pra uma aventura aí, mano. Não quer ir não, né? Esse bicho pega o logo. Aí não sei o quê, não é nem uma missão, um caso de vida ou morte, nem nada, não. É uma aventura. Eu pode ser que vai pra uma aventura aí, mas tá uma negada, tá montando os times, tem dinheiro pra advogado. Tão montando as fichas, né? Aí só o Bilbo, né? RPG é coisa de vagabundo, né? O Bilbo é o tipo de jogador. Não, mas até que horas vai, né? Bicho, é porque tu sabe que às 8 tem um lanche ali, né, e tal. É, pois é, né, aquele momento que o cara tá aqui jogando RPG, né, o cara, vixe, meio dia, ó, tem que almoçar, já eu volto aqui, não sei o quê. O cara só vai em casa, almoça e volta, né, pra RPGzão. Vamos partir numa aventura! Vamos aproveitar a chance de retomar Erebor. Se ele perder, precioso, então comendo, sabe? Se tu for ver, mano, o Bilbo não tinha motivos mesmo pra querer se aventurar, não, mano. O cara levava a movidona, mano. Aquele estilo ali de vida do Bilbo, mano, eu vivia 70 anos numa boa, mano. Não abria, não, mano. Tá doido, 70 mano. Anos, cara. O Loro, mano, o cara tem 8 refeições por dia, mano. Dormindo o dia todinho, mano. Falta dinheiro, não tem estresse de nada, mano. O cara só frescando, né, no condado ali. É, mas de noitezinho o cara juntava ali com a galera e tal. Fazia o famoso show de piadas, né? Os caras lá e tal. Quem é mozo mesmo, hein, mano? Hã? Mozo. Já bem isso. Não, mas no final do programa, não, não é o melhor, mano. Não, não. O cara. Não, é porque porque o Bala me perguntou o que nós estamos gravando. Aí eu disse, não, quem não tá gravando só pode saber quando tá no ar já. Aí ele botou aqueles olhinhos assim, né? Que o cara botou o olhinho de lado, aí botou mozo. O diabo é mozo, mano. Botei nos comentários, né, o que é mozo pra saber. Quem tiver ouvindo e assistiu o filme, bota aí nos comentários quem é um mozo. Vamos partir numa aventura! Vamos aproveitar a chance de retomar Erebor. Se ele perder, precioso, então comendo, sabe? É, mas essa parada aí da vida do Bilbo, mano, é uma vida que todo mundo quer, né? Principalmente o Manel ali. Só porque o cara tá comendo peixezinho ali, aí tu... É, mano, tu é doido, um carazinho ali todo dia, mano, tu é doido. Caralho, ó. Cara, eu parei aquele carazinho, ó. Carazinho. É não, um tilápiazinho ali no limão ali. Tilápia no limão, ó. Se invocar, tu sabe que tem um local lá aqui no centro de Fortaleza que esses bichos vendem a tilápia. Essa bicha é 40% mais gorda. Que eles fazem um esquema lá de alimentar a tilápia no oxigênio e não deixar ela nadar, ó. É, não. É, mano. Diz que ela fica mais gordinha e mais do mal ali. Ixi, Maria, velho. Cada uma folha, duas folhas, são eles só almoçando, jantando, merendando, né? Aí ali é o filme todo reclamando, mano. Esse bicho é tipo ali o nhonho, mano, quando tá com fome. E aí ele fica reclamando direto ali pro Gandalf. Pega, mas eu podia estar em casa ali, merendando ali e tal, mas tô aqui nessa porra dessa aventura, não sei o quê. Nessa porra dessa aventura. Eu estaria que eles saem, tipo, eles passam uma hora longe do condado. Aí esse bicho... Ah, mas tu já sabe há quantas horas eu tô sem comer, mano. Você parece o Lulu aqui em casa, ó. O Lulu também daria um bom hobbit ali. Vamos partir numa aventura! Vamos aproveitar a chance de retomar Erebor. Precioso, então comemos, sabe? O livro, quando os anões vão se embora, né? Amanhece o dia, eles vão se embora pra aventura. Ah, deixa o Bibo aí, não quer ir mesmo, não sei o quê. O Gandalf ainda fica lá, né? Pra poder insistir esse rapaz. Vai, não sei o quê, mano. Aí você massa, mano. Fica frescando com ele. E aí ele convence o Bilbo, né, a ir com eles. O chatão fuleira que ele... Vai, mas o Bilbo... Ei, mas tu não vai, não. Vai. É, o Gandalf é... O Gandalf é fazendo isso direto, né, mano? Ele é tipo um mestre dos magos, mano, na minha cabeça ali no livro. Porque no livro, mano, esse bicho tá aqui, aí de repente... Aí desaparecia. É só os anões assim, vixe, mano, o Gandalf desapareceu, puta que pariu. Não, mas eu acho, mano, que isso aí... Vamos dizer, a gente, é porque a gente já conhece como é que funciona RPG, né, e tal, já tá familiarizado com esse tipo de situação. Agora eu acho que o Hobbit em si, esse tipo de coisa, é, como é que é muito bem sacado, mano, porque tu imagina uma pessoa que nunca se imaginou nessa parada de Idade Média. Isso aí ele faz muito bem, mano, quando ele, vamos dizer, ele intrinsecamente bota as características dos personagens, porque até então tudo sabe que o Gandalf é um mago, né, e tal. Não, vamos dizer, tu até sabe que o cara é um mago, mas não sabe a extensão do poder dele. E essa parada desse bicho sumir e aparecer gera um ar de mistério ali no Gandalf. Ah, e essa parte aí tu falou, desses bichos não terem noção da extensão do poder deles. Eles até, acho que eles meio que comentam um pouquinho na hora do jantar, né? Que o anão pega e diz assim: "Ei, Gandalf, quantos dragões tu matou, mano, ali?" Esse bicho fica assim: "Ah, mano, não sei o que, tá frio, né?" Aqui. Aí tem um que fica puto, velho. Rapaz, tu matou quantos dragão, mano, de novo? Aí, mano. Mas o Gandalf, ele faz isso aí mesmo, mano. Ele chega assim no livro. Eu vou deixar vocês aqui na floresta que cheia de aranha. Eu vou só bem ali, 2 minutinhos eu volto aqui. Tá, deixa os caras lá, né? Pra se fuder. Que o Gandalf é um cara que é viciado em upar, mano. Esse é, bicho upar, não, mano. Enquanto os caras estão dormindo aqui, eu vou matar umas aranhas pra subir o level. É, dormir não dá level não, né? É, mas esse bicho assim aí. Ora, porra, os caras perguntando quantos dragão mata aí dormindo. Putaria. Vamos partir numa aventura! Vamos aproveitar a chance de retomar Erebor. Precioso, então comigo. Agora uma parada zona que ficou massa, mano, ali foi a inclusão daquele orquizão muito louco, né? O brancão ali, o Azog. Aquele bicho ali ficou massa, mano. Aquele bicho ali só quer ser o... Kratos, é? Kratos. Parte zona comédia que eu vi do filme foi aquela lá do desespero dele na hora que eles estão correndo ali. Dos orcs e tal, que eles acabaram de sair da caverna dos goblins. Eles estão fugindo, tá? Uma maior carreira, aquela confusão, aquela putaria. Eles se atrepam tudo naquelas árvorezinhas. As árvores começam a cair pro lado direito e tal, não sei o que. Aí o cara, aí todo mundo tudo pegando fogo, aquela putaria. Aí começa uma cena, uma doideira. O Thorin se levanta, né? Da árvore. Aí sai, ó. O machadozão assim, tan, tan. É ver isso. Aí eu Michael pronto, Jackson. Pronto, agora vai começar aí. A pezona, né? Aí. É, vai começar a pezona aí, menino. Que ela vai espartejar aí uns três goblins. Ou orc. Aí da raio dá um peito na cara do esse orc branco rei. Aí o cara bota mó fé. O Kratos. Tanto, quando chega perto, ela leva só uma. Leva só um tapa rei, o Thorin lá, e cai no chão e fica lá. É, mas foi isso aí. Foi isso aí também que eu achei quando eu li o livro, mano. Tinha assistido antes o Senhor dos Anéis. E no Senhor dos Anéis devido ser, vamos dizer, tipo a equipe zona de elite, né? Já os caras, né, mano, vamos formar um time aqui só com os caras bugados das raças, aí beleza, né? É, mano. Aí eu li o Hobbit, ó, vixe, mano, exércitozão de anão, esses bichos devem ser porradeiro que são uma porra, mano. Quando eu li o livro, mano, achei isso uma parada meio frustrante, mano. Porque esses bichos eram leprosos que são uma porra, mano, os anão, mano. Toda mão de pé que tinha desses homens, mano. Ah, mas agora aí. Vixe, mano, prenderam os anão, mano. Tá doido, mano. Tem as cenas lá e a galera pensa, não, se soltaram. Vai ser agora. Aí vai, aí os caras prendem eles de novo. Que diabo é isso, mano? Como é que o... Mas que essa porra, essa raça sobrevive, né? Não é, mano? No livro é... É putaria, né? Porque o nem o Thorin, mano, esse bicho faz muita coisa, mano, no livro. Mano. O, no filme até ficou massa ele, assim, ele lutando e tal. Eu acho que é por isso que aí colocaram esses outros caras, tipo esse orc, pra poder dizer que esse bicho lutou, mano. Porque se fosse... Que ninguém ia acreditar, né? Porque, não, como é que vai ser rei desse jeito? É, que diabo de rei é esse? Que diabo de rei? Os caras capturam o exército do cara todinho, mano. E o pior é isso aí, mano. Devido ser, vamos dizer, ser a guarda do Thorin e ele ser o rei, o que é que tu imagina de uma guarda real? Eu imagino os 300, né não, mano? É. O cara olha assim, rapaz, o Leônidas saiu pra passear com a guarda real dele. É só os caras caceteirosão, mano. Os caras pararam o exército. Gordo, ó. É. O gordo. Aí chega o Thorin e o exército dele, ó. Olha os caras assim, um turinho. Daí é putaria, porque esses parece uma coisa assim, meio épica mesmo, né? Qualquer pessoa que chegasse e dissesse assim... Rapaz, tá vindo aí a companhia do Thorin, escudo de cavalo aí. Aí o cara pensa, vixe, mano, os 13 anões, não sei o que, os caras pensam... Pô, né? O cara pensa logo, vixe, mano, só os fodão, mano. Aí chega um gordinho, mano... Tu já pensou, mano, o cara, rapaz, vem o... A guarda real do Thorin e tudo. Aí chega aquele Olaf lá. Bom burro, né? Tem um livro de receita desse bicho, né, meu? Bombu. Livro de receitas do Bombu. É não, mas é? Tem. Pata de dragão assada ali. Não, se fosse o livro de receita daquela elfinha ali, aí eu comprava. Entendo. Outra coisa também que não existe no universo normal, né? A participação da elfa leprosa lá. Elfa leprosa. Eu respeito, mas é doido, né? É, Galadriel, né? Uma crítica que eu tenho pra essa parte aí, mas essa parte do Radagast. Não tem nada a ver, mano. O cara tem botado nada ali. Aquela parte velha chata, mano. Puta, só serviu pra estender o filme, velho. Ah, mano, tu não sabe nada não, velho. Pô, mano, é porque esses bichos... Não, eu até gosto dessas paradas de versão estendida e tal, mas... Ah, o cara pega... Tu é doido? O filme tem 2 horas e 40, mano. Se os caras tirassem a parte do Radagast, mano, ainda ia dar umas 2 horas e... 10, sei lá. Vamos partir numa aventura! Vamos aproveitar a chance de retomar Erebor! Precioso, então comemos, sabe? Nós caem lá na caverna dos orcs. No livro é os orcs, né? Mas no filme eles botaram os goblins, né? Facilitar, né? Eu quero essa ideia, mano. Ah, vou botar uns goblins aqui porque tu sabe, né? Mas se botar orc de vera ali, né? Diminuir ali o level da aventura, né? Não sei o quê. Ah, mas aquele goblinzão ali ficou bem feito também, mano. O gordãozão ali. Mas outra coisa que eu achei escrota demais, mano. Esses bichos vão inventar os goblins, mano. Em vez de descer o cacete, os caras é tudo correndo, mano. Mas era uma porrada, mano. É, mas é muito doido. Mas o engraçado que eu comentei com o Joel foi isso. Que o Hobbit ali ficou... Demorou, né? Pra pegar o tranco, mas quando começou a ação, menino? Os pobres não tiveram mais paz, não, mano. Nem um minuto, mano. É, quando o filme começa a pegar a arma, ele vai-se embora, mano. Acho que tu é doido, mano. não, os pobres, uma agonia ali naquela porra do esconderijo ali, não sei o que. Aí quando eles caem naquela porra da armadilha ali dos goblins, eles fogem dos orcs. Aí vai pra porra dos goblins. Antes disso, ainda tem a parte das estátuas onda de pedra, né? Os gigantes de pedra jogando pedra um no outro, né? Pois é, aí depois aí ele cai no goblin, do goblin volta pro orc de novo, do orc. Mancha, é um inferno muito grande, doido. Mancha, eu acho que uns 40 minutos de carreira e sangue, morte. Ah, não, agora nem um morre, né? Nenhum dos anões morre. Tu sabe que tem gente que critica essa cena aí. Esses bichos e na hora que eles chegam nas cavernas, eles acham dois itens mágicos, né? É, não, depois da parte dos trolls, né? Eles chegam assim, aí, vixe, mas a caverna dos trolls, ó. Aí chego lá e vejo aí duas espadas zona mágica, lendária, ó. É isso. Não, mas tu sabe que eu vi muita gente criticando, mas isso aí na minha mente, mano, funcionou direito. É, porque é como RPG, eu disse, né? Vamos dizer. É, mas é cor de RPG, mano. Os caras lá pra gente derrotou, a gente nem derrotou, né? O sol derrotou, o trollzão aí, doideira. Os caras foram ver o loot e tinha os equipes, mano. Foram ver o loot. o loot, mano. E isso aí é outro elemento que eu achei massa, mano. Negócio de armas mágicas. E bem explicado, né? Os caras achando e tal. Porque eu achei diferente, mano, do. Até já comentei aqui, do Fúria de Titãs. Que o maluco lá vem andando no meio da floresta do nada. Num corte de cine, bicho, uma espada lendária, ó, botar aqui no bolso. Vai-se embora. Pelo menos no Hobbit esses bichos derrotaram os trolls, né, ali. Pois é, mano, derrotaram, era um ambiente, era onde os trolls guardavam os tesouros, né? E tal. É. Eram umas espadazinhas que tinha história, né, e tal. Era... Como é o nome das espadas? É a Orcriste e a outra é a Glandrin, eu acho. É porque eu ficava com a impressão de ser uma parada dessa. O cara dava, porque é que o nome dela é esse? Não, mas porque esse bicho dá maior valor cortar um orc. Aquela espada élfica ali ficou foda, mano. Quando o Thorin pega ela e o Gandalf chega assim, rapaz, isso aí é uma espada aí feita pelos elfos. Esse bicho fica olhando todo torto assim, aí. Ixi, mano, feita pelos elfos. Não, bicho, não, não deve ser boa, não, né? O bicho taca na parede ali pra ver se a bicha é papoca. Que papoca. No livro não é desse jeito, né? Mas ele explica a raiva que os anões têm dos elfos, né? Que é daquela parada lá do Tranduil e tal. Esse bicho aparece montado lá num viadozão, né? O pai do escrotão, né, velho? Eu quero montado num viado, mano. Porra de viado, mas é um alce, mano. Diz um alce que fica melhor. É um viado. Alce pega menos mal. Manel aí, esse bicho sempre foi um elfo. O dragão ali invadiu ali o lar dos anões e tal. Aí lá vem a tropa zona do elfuzão lá. Chega lá e sai fora. É bem isso, velho. O cara só foi lá, aí, minha tropa, não sei o que, aí saiu fora, foi? É isso, velho. Vamos partir numa aventura! Vamos aproveitar a chance de retomar Erebor. Precioso, então comemos, sabe? O filme, eu achei que ele deixou uma mensagem um pouco mais massa do que a do livro ali. Porque a Galadriel até pergunta pro Gandalf por que é que ele escolheu o Bilbo, né? Ah, não sei o que. Saruman acredita que só um poder enorme pode manter o mal afastado. Não sei o que. Aí ele diz, não, mas é as pequenas coisas ali que mantém o mal afastado. Eu digo que é porque o Bilbo ali, bicho, era o mais barato. Parado. Bicho não tinha muita experiência na área ali, aí não, vamos mandar o Bilbozão aí que o bicho segura. Porque o motivo que ele, o que os anões tem no livro, né, é que eles queriam só recuperar o tesouro deles, né? Porque, como a gente falou, né, o livro fala sobre ganância. E os anões também são meio gananciosos, né, no livro. Meio? Totalmente. É igual como os caras de... Os anões se enfiam no meio da terra, nas profundezas das montanhas, só pra adquirir metais preciosos. Não, eles, né, são totalmente, sendo que agora é por direito deles pegar o que é deles de volta. O filme, eu acho que eles ficou uma mensagem melhor, porque eles querem recuperar a casa deles, né? Não, eles não têm lá, não sei o quê. Aí isso aí dá um motivo pro Bilbo, né? Não, eles não têm lá e eu quero ajudar eles a recuperar o lar deles ali e tal. Porque eu sou gente boa, né? Tu sabe, ó. É, eu acho que ficou até uma mensagem mais massa ali no filme. É verdade. O Bilbo até ele é um pouco mais respeitado, né, depois que ele fala essa parada aí. Não, mas eu voltei porque eu quero ajudar vocês a recuperar a casa de vocês. Ele se lembra até da casa dele, né? Não, mas eu tenho uma casa ali, não sei o quê, comida à vontade ali, sal. Vidão, você... viu, mano, do Bilbo ali, mano. Toda vida que eu me lembro, mano, puta merda. E aí ele fala pro Thorin, né? E vocês não tem um lá, então eu quero ajudar vocês a recuperar um lá. Até porque esse bicho já tava meio temeroso de esses bichos pedirem pra eles ficarem mais tempo lá, né? Você viu, dá pra passar um mês lá e tal. Vamos partir numa aventura! Vamos aproveitar a chance de retomar Erebor! Precioso, então comemos. Pois é, mas porque tem coisas que o cara vê que engrandecem o filme, engrandecem a obra. Agora aquela parada ali da elfa, mano, o cara vê nitidamente, mano, que foi pro público estilo Manel ali, mano. E quando o cara viu a elfa, chega esse bicho, esticou o olho, aí ficou fazendo um certo com a cabeça, assim. Pessoal que assistiu o Senhor dos Anéis. Bicho, mano, mó gato, não sei o quê. Elfa zona loucura aí. Ah, os caras botaram, mas exatamente por causa disso. No Senhor dos Anéis, mano, tem quanto tempo, mano, que foi lançado? Uns 10 anos, né? E ela ainda tá do mesmo jeito, mano. Tu é doido, mano. Sméagol também não envelheceu quase nada, né? Bicho novão ali. Sméagol. Essa parte deles por Valfenda, mano, eu acho que ficou irada demais, mano. Tu é doido. Porque aquele cenário ali dos elfos, mano, é um negócio assim que o cara fica de boca aberta, mano. Olhar o ambiente e tudo. Aliás, todas essas partes, o visual, né, da Terra-média, até doido, ficou muito foda. Ah, isso aí, isso aí foi um mérito... Cenário muito irado. Violento do filme, viu, mano? Porque em cenário os caras acertaram e foi demais, viu, mano? É doido, mano. Puta que pariu, mano. O cara que... O Senhor dos Anéis é o Senhor, é realmente foda. É. Não, mas no Hobbit, mano, eu acho que ficou mais esticado, mano. Eu assisti recentemente os três Senhor dos Anéis, mano, com dado ali parecia um, sei lá, um vilarejozinho simples ali. Parecia a rua do PC, mano. Um condado ali. Do PC. Agora, agora no Hobbit, mano, ficou lindo demais, mano, o cenário. Puta, o cara olhava, mano, cara. Tu é doido, mano. É ali que eu queria me aposentar, mano. E eu acho isso aí que isso aí reforça muito a obra, mano. O cara que lê o livro, né, e tal. É. Vamos dizer, eu li o livro antes de assistir o filme. Aí o livro, ele já me empolgou aquele negócio que os hobbits são os mó vida boa, né, e tal, vive no Anais. Aí o cara vê o condado ali, mano, aí eu quero imaginar, mas por que é que esse baitola saiu do condado pra ir atrás de um dragão, mano? Ah, a parte da cidade dos anões ali é até doida, a montanha, mano, de Erebor, tu é doido, por dentro é foda demais, mano, a construção dos anões ali, esses bichos trabalhando nas minas, mano, tu é doido, é a ambientação ali que os caras fizeram. É doido. Ali é Oscar na certa, mas isso aí. Não, é pelo menos pra questão de cenários ali e tudo. Ficou impressionante demais, justamente por isso. É uma coisa que você. É palpável, né? Você. Opa, não fica, vamos dizer, um estilo de arte absurdo e tudo. É doido, o cenário do Hobbit, mas sem comentários, mas ficou... Agora essa parte aí do menino, mano, do Radagast, eu achei que ficou desnecessária, porque no filme, mano, não levou pra canto nenhum, mano. Aquela história do necromancer, não sei o quê, o tal, a floresta tá doente, não sei o quê. Uma coisa que eu acho legal do Senhor dos Anéis é isso, é que enquanto ele tá escrevendo um livro, ele tem em mente a linha do que tá se passando no universo inteiro dele, né? Uhum. Então pode ser que, vamos dizer, o cara é, mas porra, os caras só botaram floresta zona aí toda acabada, mano. Só pra deixar os anões tudo cagado aí e tal, e não aconteceu porra nenhuma, mano. Uma coisa que eu critico é esse negócio do eles tentarem fazer direto uma ligação com o Senhor dos Anéis, mano. Porque pelo menos pra mim, no livro do Hobbit, a única ligação que tem com o Senhor dos Anéis é a parada do anel, mano. Do do Um Anel. Bora, pronto, isso é uma coisa que foi bem desnecessária do livro, até o que eu disse, o negócio da elfa, que, vamos dizer, não precisava os caras ficar jogando paulatinamente na cara, mas isso aqui é uma franquia do Senhor dos Anéis, não sei o que. Ora, mas botaram o Frodo, mano, a porra do filme, mano. Pra que Frodo mais mesmo. Do que isso aí, mano? Cara, não precisava mais do que isso, não. Não precisava. Filme em si, mano, o Hobbit. Por si só já era uma obra boa, mano, não precisava ficar nessa putaria direta, rapaz, e o Senhor dos Anéis, não sei o que. No livro, mano, do Hobbit, ele nem pensava, mano, nesse negócio do poder do anel, da influência, não sei o que. Uhum. Era só um anel mágico e pronto, mano, acabou, mano. É, vamos dizer, a primeira vez que eu li o livro do Hobbit, eu achei o Sméagol ali, mano, bicho aterrorizante, mano. É, aquela parte da charadas no escuro, né? Tu é doido, mano? Essa parte aí na minha mente, mano, o Sméagol era um carazão altamente amedrontador, mano. Só que aí depois que o cara conheceu esse bicho do Senhor dos Anéis, não é, mano, o Sméagol, mano. Aquela parte do Sméagol ali ficou toda mais ou menos, mas foi até engraçado. Ah, tá doido, o Sméagol ali tá foda, mano, no filme. Ficou legal. E o Sméagol ali, mano, tá doido, ele tá mais vivo do que nunca, mano. O bicho tá muito bem feito, mano, aquela cena ali, mano. É, mas sério que vocês acham o Sméagol um indivíduo de dar medo ali? Ah, dá medo não, né? Ele é meio engraçadozinho, né? Não, eu acho que se o cara vê uma criatura daquela pessoalmente, é meio assustador. O bicho é todo zoião esbugalhado ali. Da onde, mano? O cara com uma faca mágica ali, mano. É, o bicho tava armado ali. É, o cara armado, o cara com um anel mágico. Pouco eu acho putaria, mano. Quando eu li o livro, mano, a apresentação que o cara dá no livro, você fica cagado, mano. Que aparece o... Se eu não me engano, diz que o Bilbo chega na caverna, né? E vê um lagozão. É. Aí só vê os olhos desse bicho do outro lado da margem. Não, na verdade, ele não vê nada, né? Porque a caverna... Pelo menos no livro ele descreve que é o breu total, né? Ele não consegue enxergar nada. Né? Mas eu acho que tem um lance que esse bicho consegue identificar o lago e o... E o olhar do Sméagol, se eu não me engano. O olhar do Sméagol ele consegue... E o lago também, ele consegue identificar, né? Mas ele não sabe o que é que tem ali, né? Ele sabe que tem ninguém ali. Mas é uma parte sinistrona mesmo ali. Mas no filme ficou massa, mano. O cara viu mais uma vez, né? O Sméagol. É só porque esse bicho, mano, esse bicho tava armado de pedra, mano, também. Cara, com a faca, esse bicho vai só na pedrada, né? Ah, o Sméagol tem aquela parada que esse bicho é meio doido, né? É. Então, com gente doida, você não pode confiar, não, né? O Sméagol pode matar o cara, não, mas ele é doido. Eu acho que o Sméagol, mano, ele é expressivo demais, mano, no filme. Principalmente no Hobbit, mano. O cara via que tinha horas que esse bicho passava uma sensação, assim, de fragilidade, mano, no olhar desse bicho. É, abri um parênteses aqui que o Joel, naquela parte ali do Sméagol, esse bicho aí quase chora, viu? É a parte que ali que o Sméagol começa a chorar por causa do anel ali, que ele vai matar o Sméagol, aí no mato, o Paulo pula por cima, o Sméagol fica doidão. Esse bicho quase chora, Joel, aí, mano. É, mas é expressivo, mano, aquela parte ali, mano. Porque o cara vê que ele realmente tá triste, mano, pelo olhar dele ali. O outro sabe que antes já... O lapa de olho daquela ali, mano, tu queria não enxergar que o cara tava triste, mano. Ora, mano, mas não é por causa do tamanho... Os olhos cheios de lágrimas ali, mano. Nem por causa do tamanho do olho do cara, nem cor, não, mano. É a expressão do cara. O cara vê se tu... O cara fazer cara de triste... Com um tapão aí uma viseira assim na vista, eu quero saber se tu vai de identificar se tá triste ou não. É porra. O Batman não faz isso aí, mano. É. Patinha, mano. E o Sméagol, mano, esse bicho passa assim de uma expressão inocente, mano, pra uma expressão de raiva muito rápido, mano. Assim, de uma hora pra outra, mano. Ele fica puto ali, fica doido. Ô, tu sabe que eu assisti o documentário da produção do filme antes de assistir o filme, né? É. Aí eu assisti a entrevista que do ator que faz o Sméagol. É o Andy Serkis. Aí esse bicho disse, não, mas agora deu pra gente conseguir expressar melhor ali os sentimentos do Sméagol e tal. Isso aí pra um ator é melhor e tal, porque eu consegui atuar melhor, me expressar. Aí na minha mente, aonde, meu? O bicho todo contadorizado lá, como é que ele vai conseguir passar alguma coisa, mano? É. É tipo como se fosse aqueles, sei lá, mano, o rostozão do Smile e tal. Mas realmente no filme, mano, o cara nota isso aí e tal. O cara nota realmente traços, apesar de ser uma figura totalmente computadorizada. Dá pro cara notar, né, esses traços de interpretação e tal. É, mano. Naquela hora que esse bicho tá fazendo as adivinhas com o Bilbo, que o Smigol chega assim aí... Não, mas então é putaria dessa parte aí do cinema, mano. Aí o Bilbo diz assim... Não, mas se eu ganhar nas adivinhas do escuro, tu me mostra a passagem. Aí o Smigol vira assim aí... E se eu ganhar, o que é que acontece? Aí esse bicho se vira assim... Sim, aí ele vira o Gollum. Aí ele diz: se eu ganhar, a gente come ele. Aí vamos dar. A gente troca de ilusão foda, né? Negócio de liberar passagem e come ele. Isso aí é aqueles estilos de brincadeira do Isaías, velho. Inclusive, no Azela Quest, o cara tem que utilizar mais esse trocadilho aí. A gente come ele. Smigol vai fuleiro, ó. Ele faz uma adivinha pro Bilbo. Bilbo acerta, né? Aí ele vai, não, agora é tua vez. Pergunta aí. Aí esse bicho fica fazendo a cara de inocente assim aí. Pergunta pra nós. Pra nós, né? Pergunte. Aí esse bicho faz uma cara de raiva aí. Pergunta! Ixi, meu irmão, é doidão, ó, o cara aí. Bicho é bipolar, né? O cara assim. Ele faz uma cara... Mas isso aí, mais do que nunca, mano. Eu fico um alerta pro Manel e pessoas que são dependentes de jogos eletrônicos, sabia, mano? Porque o Manel não vai percebendo, mas ele tá ficando desse jeito, sabia, mano? O cara fala normal aqui com ele e tal. Aí esse bicho... Filho da puta, morri, pau, não sei o quê. Aí esse bicho... Pois é, mano, não sei o quê. O Hobbit foi o peito bom, pior que é verdade, Manel. Mas todo cara que tem dependência em alguma coisa estimulante desse jeito, mas cara, tu percebeu que o olho do Manel tá ficando maior e esse bicho tá perdendo cabelo? Perdendo cabelo, aí sim. Putaria. Inclusive, se tiver um ouvinte, né, da gente que gosta de desenhar e quiser fazer uma versão do Manel e Smigol, ficaria massa, né? Eu digo que caiu lá. Não, ficaria bom. Até porque não é muito difícil, né? O cara fazer e tal. Esse bicho já tem umas entradas, né? Hasta la vista, baby.